colocado aqui hoje é o julgamento pelas aparências. Na verdade, quando a gente fala o julgamento pelas aparências, a gente devia ter consciência que nenhum de nós teria o direito de julgar. O que é um julgamento? É uma deliberação de nós acharmos que nós temos o direito de julgar alguém. E às vezes a gente não olha para nós próprios. Quem somos nós? Então eu trouxe aqui um pequeno texto da Sandra Marinho, que ela coloca aqui na Folha Espírita de novembro do ano passado, sobre essa questão do julgar. Então ela coloca aqui: devemos refletir sobre como somos precipitados no julgamento dos outros, simplesmente pela aparência. Esquecemos-nos que os outros fazem parte do nosso todo e que eles também, ao mesmo tempo que nós vemos eles através de um julgamento, eles também estão nos vendo através de seu próprio julgamento. Será que nós gostamos disso? Será que nós realmente, no momento em que estamos fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer nunca, que é julgar pelas aparências, será que nós às vezes pensamos, ou alguma vez a gente pensou, que nós estamos também sendo julgados? Que nós também estamos sob o crivo desses julgamentos alheios? Ela continua aqui: mesmo assim, muitas vezes não damos sequer uma chance ao outro. E já o taxamos de isso ou aquilo. Coisas ruins. Gozado que ninguém nunca julga as aparências coisas boas. Sempre na crítica. Sempre dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Sempre sendo, digamos assim, imperfeitos. Continuando. Exigimos perfeição de quem não tem perfeição. Nós não somos perfeitos. Então nós exigimos perfeição de quem não a tem, inclusive nós mesmos. Quem pode afirmar-se perfeito? Creio que ninguém. Correto? Então, dessa forma, nós procuramos aqui na Casa Espírita, através dos estudos das segundas-feiras, dos grupos da quarta-feira, procurar sempre aprender, porque isso está inclusive no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho cristão também, sobre essa questão do julgamento, que às vezes, dizia Jesus, você está olhando o cisco no olho do outro e não está olhando a trave que está no teu olho. Tem uma outra parte aqui muito legal. Assim também somos nós, exatamente dessa forma. Na maioria das vezes, enxergamos no outro somente o que o seu corpo físico nos apresenta. E logo lhes atribuímos defeitos e, de repente, alguma qualidade. É feio, às vezes, é antipático, é bonito, é simpático, é bem de vida. Às vezes o cara é bem de vida, então a gente vê já o cara com outros olhos, né? Bem sucedido, principalmente se o cara é bem sucedido, né, na sociedade. Se o cara é pobre, então, e é necessitado, então aí às vezes a gente faz um julgamento daquele jeito bem não anticristão. Ele coloca aqui também, ela coloca: poucos de nós conseguimos ver o invisível, ver por detrás daquilo que realmente nos é mostrado. A alma, o espírito do ser que carrega aquele corpo. Nós não enxergamos a alma, o espírito. Alguns, de repente, os videntes, eles enxergam. A maioria não enxerga. Então, realmente, todos nós, muitas vezes, falhamos em julgar os outros, mesmo sabendo que não devemos julgar. Continuando aqui, para que o espírito humano se revele na sua essência divina, apresentando toda a sua grandeza, vejam bem, isso aqui é profundo. Para que o espírito humano se revele na sua essência divina, apresentando toda a sua grandeza, é necessário passar por um processo longo, um processo de muitas e muitas existências. Então, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Fase de nossa existência, estamos num mundo de provas e expiações. O que é provas e expiações? Provas é quando as pessoas vêm aqui de livre, espontânea vontade, numa nova reencarnação, para termos a oportunidade de evoluirmos mais um pouquinho na nossa vida, que é eterna. Por expiação, quando nós somos submetidos no mundo espiritual a uma reencarnação. Porque às vezes a gente é teimoso e lá no mundo espiritual muitos não querem reencarnar. Claro que a gente falando aqui na frente, primeiro de tudo, nós temos que aprender e aceitar e acreditar na primeira grande lei divina, ou lei natural, que é a lei da reencarnação. Se nós não acreditarmos nessa lei da reencarnação, que seria a existência após existência e após existência, bom, aí então a gente está falando para ninguém, só para alguns. Nós temos em primeiro lugar que acreditar que nós somos aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem, que esse corpo aqui, ele vai viver 70, 80, 90, alguns vivem 20, outros vivem 50, mas esse corpo é de passagem. O que vai ficar, tudo isso aqui vai apodrecer e vai ficar a essência, vai ficar o nosso ser perispiritual, que voltará novamente um dia para as colônias espirituais, ou alguns, de repente, para o umbral, que é o lugar onde tu vai, de repente, aprender ou resgatar aquilo que tu não conseguiu resgatar aqui na vida da carne. Ela continua também aqui. Por que não somos condescendentes com o nosso semelhante, visto que cada qual de nós está passando pelo próprio processo de aperfeiçoamento? É aquilo que eu falei agora, que nós falamos agora. Por que que às vezes nós não aceitamos, às vezes, como a outra pessoa é, se nós devemos ter consciência, mas nós às vezes não temos, de que nós também estamos passando por essa fase de aperfeiçoamento moral, ético, espiritual, emocional? Se nós não evoluirmos todas essas qualidades aqui, digamos assim, a questão da moral, da ética, da questão do ser emocional, do ser espiritual, se nós não aceitarmos isso, bom, aí a gente está aqui de passagem, uma vida seca, uma vida, digamos assim, sem muitas obras, porque não basta somente, digamos assim, orar, não basta somente, digamos, estar em cima no muro. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, aí vem a lei do trabalho, a lei do esforço. Nós temos que trabalhar com a nossa mente, procurar sermos o mais possivelmente que consigamos seres racionais e menos emocionais. E às vezes as emoções são aquelas que nos traem constantemente. Quando às vezes nós ficamos com raiva, quando às vezes nós ficamos com um gana de alguma coisa, nós não seguramos a nossa língua dentro dos dentes. Nós falamos coisas que não devem ser ditas. Existiu um grande filósofo alemão, Immanuel Kant, ele dizia sempre assim, ele é um grande estudioso das formas do pensamento. Formas do pensamento. Então, ele dizia assim, que nós temos que ter um cuidado extremo naquilo que nós pensamos. Então, quando nós vamos olhar para alguém, vamos ter um cuidado extremo naquilo que nós chamamos de julgamento. E não deve ser julgamento. Temos um cuidado extremo daquilo que pensamos. Porque os nossos pensamentos, eles vão criar palavras. Se temos pensamentos ruins, vão criar palavras ruins. Palavras que ofendem. Palavras que magoam. Se nós tivermos pensamentos bons, nós vamos falar palavras boas, palavras sensatas, palavras, às vezes, que consolam, palavras que exprimem um entendimento, uma compreensão do nosso ser semelhante. E essas palavras, elas vão criar dentro de nós uma atitude. Através das nossas palavras, do nosso pensamento, nós criamos palavras. E através das nossas palavras, nós criamos atitudes. Atitudes boas ou atitudes ruins. Através das palavras boas ou das palavras ruins. Então, esse cara, ele foi extremamente famoso. Ele escreveu um livro sobre a ética, então, também, que eu não lembro o nome agora. Então, a ética de Kant é fabulosa, né? Sobre a questão do comportamento do ser humano. E aqui fica essa mensagem aqui da autora, da Sandra Marinho, que ela é também palestrante do grupo espírita lá de Portal da Luz. Então, ela diz assim: não julguemos os nossos irmãos e irmãs pela aparência. Busquemos conhecer melhor cada um que nos surja no caminho, que surja na nossa frente. E aprendamos a apreciar as qualidades e desculpar os defeitos que ainda restam para consertar. No momento que nós começarmos a agir dessa forma, os outros também vão agir com nós, da mesma forma. Não adianta a gente querer fazer julgamentos se a gente não quer que os outros não nos julguem. Então fica isso como um entre parênteses. Muito obrigado.